Lado 5073-5005-0010, Salvador 9013, na porta 15. Zero oito autorizado. Vamos para baixo, mais 82. Eu estou autorizado, não pode ter essa aqui em todo lugar. Para todos que pegam a gente, nós éramos três, então por isso aqui, Deus, o número de uma aproximação, é o próximo que eu vou aplicar a você. 2250, que a Serra estabiliza a via 10 para 10. Porão 2250, bom dia, utilizado por 250, 20, 90 graus, 2159. E o fuso na 10, com 1250, chove? Negativo, sem chuva de visão. Obrigado. Caso 2719, decolou 27, controle 120, decolou 8. Agora vai estar com 2719. Bom dia, número 799, decolagem do Botão. Azul 799, contato para a decolagem, super dia, estamos voltando para Rio 320. Seria para 320, azul 2799. perfeitíssimo até perder o saída. 2, mas você quiser chegar lá. Para 2500 está autorizado a ir aqui. É pista 10, a gente não zero no 3, é posto que nós precisamos saber. Guardião 08, solo flex 40, liberando na ONSA, estacionar sua referida. Passando o sinal de ataque, posso trocar para a autoridade.